anjo meu, será pra sempre. Eu sempre vou estar aqui, pode acreditar, anjo meu. Eu sempre quis viver um grande amor assim. Te amo demais, a luz que ilumina o meu caminho é você. O sol que aquece meu corpo é você. E o maior presente que a vida me deu é você. Anjo meu, entendeu que os meus passos vão seguindo os seus. Anjo meu, entendeu que você é tudo que eu pedi pra Deus, pra Deus. Anjo meu, até o fim, de mãos dadas com você, eu quero ficar. Quando Deus me levar daqui, o teu olhar, o teu sorriso vão me acompanhar. E aonde estiver vou olhar pra você. E se eu puder vou cuidar de você. E quando sonhar eu vou aparecer pra te agradecer. Anjo meu, entendeu que os meus passos vão seguindo os seus. Anjo meu, entendeu que você é tudo que eu pedi pra Deus. Anjo meu, entendeu que os meus passos vão seguindo os seus. Anjo meu, entendeu que você é tudo que eu pedi pra Deus. Pra Deus.